Oceania 6336, radar contact from the park of Memphis level 390. Tarde, 3, 8, 0. 05, está autorizado. Alinhar e decolar da 10, vento é 130 graus, 10 nós. Alinhe e decola da 10, voltando aí 205. 10, portão 11. Portão 11. Poxa, né, 6315 na sequência, seguindo o chão até o 62. Ah, só 62. 5076 após o SAM e o Avianca, prossegue. Bate 1 no Índia, ponte pé 245, após justo 1014. Boa viagem. Papa Tango, Juliette, uniforme Papá, prossiga. Assine PLB, tipo de equipamento, Papa Tango, Juliette, uniforme Papá. Pressione código transponder 0112. Mantenha-se em condições visuais no corredor poste, ajuste na 0-4, reposte em pressão no corredor interlado. ...2702, prossiga. Boa tarde, Azul 5076, está autorizado a linha e manter o 10. A linha 10, 3805, decolado aos 47, controle 10, decima 8. 308, bom dia. Salvador, está 3805, boa tarde. São 3805, contato radar na decolagem, via saída da EL, submantenha nível de voo 340. 340, via saída da EL, 3805, autorizado direto Lindo. Azul 2702, 74 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, desça em condições visuais a critério, permaneça ali para a coordenação. Boa tarde, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste na 094. Autorizado, Serra Vitor 366, voo 2008. Azul 5076, contato radar na decolagem, via saída por alto, e mantenha nível de voo 140. 120, décima 8. Prende Juliette, livre acionamento e chantaxi. 5076, chame e controle 120, décima 8. 208-5076 Azul. Controle Salvador, boa tarde. Azul 5076, cruzando 2000 pés na Coral. Azul 5076, contato radar na decolagem, via saída Coral, sube e mantém nível de voo 140. Sobe 140 via Coral, 5076 Azul. O Sané 6336, call is 610, 126 decimal 85. O Sané 6336. Papá Uniforme Delta, Uniforme Romeu, ciência. Inicialmente mantém o perfil, agora com a geração. Tono 164, via chegada a mar e desce inicialmente até o nível de voo 060, ajuste na 094. Vitorinho de Juliette, está autorizado, táxi, chame na, no ponto pedal 17. Então 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Uno 164, autorizado direto Serra Vitor 366. Patrão Juliette, quer ver aquilo? Confirmo, já coordenou com os tráficos locais? Entre, repasso para descer. Oeste, que é bem estilo, mantém o setor oeste da ilha de Caparica. Chega a torre para o acionamento do setor do oeste. O 2008 desça para 2.500 pés, posição 014, autorizado o final do procedimento RNAVE da pista 10, reposta estabilizado. 2.500 descendo, vai ser estabilizado o 2008. Controle Salvador, autorizado, apresento Juliette de Paulo Papá para... Autorizado, reporte visual com campo. Papatango, Juliette, uniforme papá. Reportará visual com campo. Papá uniforme, Delta uniforme, Romeu 500, frequência de pra autocoordenação. Jack Quebec Kilo, desce em condições visuais, reporte passando 3.500, ajuste na 014. Nomeia via chegada a Mari, desça até o nível de voo 050, ajuste na 014. Controle 1-2-0-8-0. Apatango Vitor Índia Juliette, mantém-se em condições visuais, corredor Axel, nome ao pé, negócio para outra barra. Jéssica Bequilo, confirme tempo total de homens de sol. Começa ali para autocoordenação, papatão de Jéssica Bequilo. O 5076, autorizado direto, e o COV. Papagão Juliette no Pão Papá, confirma o visual com campo. Tango Juliette no Pão Papá. Juliette no Pão Papá, visual com campo. Para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, senhor. Inativo, reporte estabilizado. Papatango Juliette, uniforme papá. Boa tarde, Papatango Juliette, uniforme papá, mantenha o corredor interlargo, chame na rotatória. Chamara na rotatória. Brasil F já está fora do solo? Fora do solo, para a proa norte, a próxima rotatória vai manter 500 pés. Não vai ter que ir com outro tráfego. Oi, Brasil F. Tome a proa de Mar de Deus, chame o controle 1208. 208, tá graças. É. Papá Romeu, você é azul, eco, prossiga. Decolado é demais, eu sonho, você provou o Mário de Deus e... Papa Romeu Serra Zulu Eco, mantenha-se em condições visuais na escuta do controle da ajuste 9094. 0094, da escuta permanente Serra do Eco. Bono 1164, autorizado descer para 4 mil pés, ajuste 9094. Confirmado, é autorizado para 4 mil? Aqui. O PS4 abriu o voo, o 9094. Ah, meu caso, o Eco, confia o tipo de equipamento? O controle Gol 2008 no... no RNAV estabilizado. Gol 2008, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1895, bom trabalho, Felipe. 008, boa tarde. Gol 2008, o vento 110 graus, 12 nós, pouso autorizado na 10, informa o tráfego no setor norte do campo, mantendo 1510, não vai interferir na aproximação. Tem tráfego, obrigado, e pouso 2008. Se uniforme papá, como um Boeing da Gol na final da 10. Ciente, tá visual com o Boeing. Azul 5076, serviço radar encerrado, 55 milhas sudoeste de Salvador. Chame o controle de El, frequência 120 decimal 1. Ah, Romeu, Foxtrot Lima. Prossiga. 7, e aguarde autorização de pouso. O ajuste é 10 no 4. Ciente, tá visual. Foxtrot Lima, confia esse tipo de equipamento? Papá Romeu, Foxtrot Lima, mantenha-se em condições visuais. Está em contato radar a 20 milhas noroeste de Salvador, vou na proa do Ceasa, ajuste na 094. Patango Vitor, Índia Juliette, confirme tempo estimado de pouso. Gente, tem frequência livre de autocoordenação, não é tráfego do conhecimento do controle no CT. Voo no 885, via chegada bom, se desça para o nível de voo 050, ajuste na 094. Oi, final 17, Juliette Uniforme Papá, está autorizado? Voo autorizado na 17, Juliette Uniforme Papá, vento 120 graus, 09 nós. Após o pouso, está autorizado o backtrack para o pátio da mata? Afirmo. Gente. O 2008 no solo ao 05. Ao livrar, chama o solo 219. Livrar 219, boa. Chegou 2 horas, 9 milhas, fazendo sobrevoo na ilha de Maré. É um Romeu 44, a 500 pés. Azul 4116, autorizado a descer para 4 mil pés, ajuste na 094. Paulo Romeu Serra, Azul Eco, confirme altitude e posição, não recebo no radar. Uno 1164, estabilizado. Relativo, Serena. Após o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. Frequência 1. Oi, muito boa tarde, Gol 1164, estabilizado, vai passar o 372. Boa tarde, Gol 1164, autorizado o pouso. Está 1-0, o vento é 1-30 graus, 1-0 mais. Livre pouso, Gol 1164, está no zero. Sonar 6320, boa tarde, via chegada a mar e desça para o nível de voo 060, ajuste no 014. Autorizado inicialmente mar número 3 na aproximação. Chegada para uma ótima, decola da 17, curva direita, corredor axé. 01130 responde com 3 e 0. Alfa Romeo, Romeo, Foxtrot, Lima, para ingresso no circuito, chame em Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. Foxtrot, Lima, boa tarde. Continue na sinal da 17, E reporte na curta. O ajuste é 1-0, 1-4. Afirma aqui, meu comandante. Vamos reportar na curta final da 17, ao meu ponto trotinho. É, o senhor vai prosseguir por pátio 5? Afirma. Copiado. Azul 4116, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 895, obrigado. Rádio Papa Romeu Zulu, Delta Lima, está autorizado a acionar, chame táxi. Bom no 885, desça para 2.500 pés sem restrições, ajuste no 014, autorizado o final do procedimento da RNAV da pistão, 0 é bom estabilizado. O Fox Lima, o vento 1-20 graus, 1-09, é, livre pouso na 1-7, para informação, temos um Embraer 190 da Azul na final da 1-0. Fique atento ao tráfego, ok? Evite o pouso próximo a Papá. Pouse na proximidade da casa 017. Tá, tem uma vez. Vamos pousar na, no primeiro terço da pista aí, comando. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4116. Boa tarde, Azul 4116. Tráfego no setor norte, é, na final da 17, é um helicóptero. O tráfego vai pousar... É pairado na cabeceira 17, não interfere na sua aproximação. Você tem pouso autorizado na 1-0. O vento é 1-30 graus, 1-09. Sente o tráfego. Tem livre pouso na 1-0, azul 4-1-6. O 1-3-9-7, autorizado push. Passa um pouco mais da retaguarda para liberar o portão para ingresso. M320, reduza para 2209, número 2 na aproximação. Bom, no 885, autorizado direto Serra Vitor 366, reposto habilitado. A nave da Azul na curta final da 1-0 e após taxi a baixa altura para o pátio 5. Número 64 ingresso Juliette para o portal 9, aeronave da companhia, vai iniciar o push mais a retaguarda e vai deixar o portão liberado para o seu ingresso. Juliette 09, já tem a aeronave quebrando 99, obrigado. Oi, boa tarde, boa tarde, é o Sérgio Lueco. Sérgio Lueco está autorizado a final da 1-7. Colocaram o Inimar, vou fazer o TGM na Inimar e prosseguir para a Mata de Deus, vai ser, eu vou dar sinal de Mata de Deus, tá? Ok, por conta em risco, informe fora do solo o Serra do Lueco. Não há tráfego no setor norte. Não, tem mais 3 minutos para ir na Inimar. Bazuca 416 no solo ao 15. É, chame só 12 na decimal 9. 2 a 9, obrigado. Taxi via Alfa, reporte antes de direto. Bruno 885, confere o final do procedimento, chame seu restaurador, frequência 1118, decimal 95. Quanto 1895, fora? Canal 6320, desça para 2500 pés, ajuste no 094, autorizado o final do procedimento, RNAV da pista no 0, reposta privada. Tá de fora, 1895, 1014. Tem uma boa, Guaxi. Alfa Juliette, Índia, 1014, chama 3 na 5, vamos pra lá. É, direto pra 21, Índia. Desculpa, direto. Tem 20, reduza para 1809. 118, decimal 95. Eu chamei e não responderam lá, vou tentar de novo. Torre Salvador, algum na 885. Torre Salvador, algum na 885. Gol no 885. Livre pouso na 10, vento é 1,40 graus, 109. Com livre pouso na 10, gol no 885. Siga, coordenar. Umba 02, contato radar a 67 milhas, sudoeste de Salvador. Vou em Mari para interceptar a chegada da Mari e eu posso para a descida, ajuste na 014. Zero, Umba 02. Sanemia 320 estabilizada. Afirmativo. Vai final do procedimento, transmissor Salvador, frequência 118, decimal 95, Sanemia 320. Então 3154, desça para 2500 pés, ajuste no 014, autorizado final do procedimento RNAV, já pensou no 0, reposto autorizado. 2514 autorizado, o procedimento está autorizado. Voo 964, autorizado a descer para 4 mil pés. 964 para 4 mil pés. Proado, setor norte, é, Ilha de Maré. Vai para a Ilha de Maré, senhor. Gente, chame o controle, 20-8. 208, comandar, no 885, no solo ao 22, chame o solo 219. 219, no 885. Oxenéia 6320, autorizado o pouso na 10, vento 130 graus, 10 mais. Lima, livre táxi via 17, chame a linha de pronto. A entrega acabou de fazer a revisão e disse que está operacional, porque aumentou? Aumentou, aumentou, mas está em sala, assim, não é nada. Prepara da El, aguarde para a cópia. Para a El, 3 mega. Mantenha antes do Gilete, no 885. O Xanema 315, mas escuta. Aguarde só mais um minuto, Francis. Aguarde um minuto e tem uma aeronave da Gol vai ingressar e vai parquear a sua esquerda no 4. Assim que ela parquear, está autorizado. No 3 novamente e chame táxi. Falou 85 de longe por 4. Sem liberado da restrição de altitude. Autorizado Serra Vitor. Foi, autorizado RNAV a partir do Serra Vitor 366. Sim, 3 Renato, 3154. 154, complete a aproximação, chame a torre Salvador, frequência 1-1895. 3195 para 3154. Terra Azul Eco, está na escuta de Salvador? Salvador, está 3154, boa tarde. Azul Eco, frequência livre para o copo de coordenação. 3154, agora de vista livre. Bomba 02, controle. Vai fazer o procedimento da RNAV ou final do Zulu? Autorizado o Valterra Vitor 368. Certo. Decolou no 0 até 3154. 317, decolou 26, controle Salvador 1208. 308, obrigado. Zulu Delta Lima, decolado 26, controle Salvador 1208. 1208. Boa tarde, gol no 397 e o 477. 397. Sol do São Paulo, nível 360, via saída da EL, vigilância no PC. 36 via da EL, gol no 397. Controle o Papa Romeu do Lula da Lima, decolado 1 da Sonte. Tudo da Lima, mantenha. Ok, vai manter 510. Perfeito, então, vai manter o corredor axé até outra vez para o da barra. Mantém a linha do litoral à sua direita. Sim, pronto, ok. Autorizado Galeão, via P9257 até Moço, nível 360. Saída da EL Lerirume, primeira curva à direita. Transponder 5540, controle Salvador 1202-8. Correto, chave pronto, portão 1-9. Sobre 154, solo 30, libera direito, 1-9. Direita 209, 3-1-5-4. Charlie 355, decolagem autorizado no zero, vento no 40 graus, no 09. Lento, via Alfa, chame antes da Juliette, está abordando a liberação do gate 11. Lento, via Alfa, abordando 11, está abordando o gate 11. Lento, via Alfa, abordando 11. Norte Salvador, boa tarde, voo no 964, 3 milhas do 372. Voo no 964, guarde pista livre, Senegal no 03. Dia 13, no ajuste, aguardando pista livre, voo 1964. Autorizado, chame táxi. Tá falando da Serra de Alta Zulu, confirmado para a pouso. Porto Jaime 315, decolou 31120, controle. 308, boa tarde, 315. 47 copiado, Zulu Data Lima. Controle Cuiabá, Salvador, boa tarde, Xanamea 315. Xanamea 315, contato radar na decolagem, sobe via Tael para o nível 360, pode dar vista ao secretário direto do Tael. Voo no 397, centro Recife, 12835, alterna 12545. Vento, levanta 397. Voo no 397, 12835, alterna 1251. 1235, 251, obrigado, 397. Peso Delta Lima, não acerta o último recife. Estou sempre na cadeia, isso. Bomba 02, voo certo 366, autorizado a terminar da pista 10, ajuste 10 no 3. Disparado 25, 00, 10, ajuste Salvador 10, 1 no 3, reporte estabilizado. Bomba 02, voo certo 366. Ok, presente direto 366. No 964, alto chamamento da Juliette. horas, Campinas. Então, 3193, táxi autorizado da ponta de espera da pista 0. Bate o Ninja, ponta de espera, torre 1895, QNH 1093. Já vem, via Paz, via Tranquilo, do lado, QNH 3193. Estamos em cidade quilo, subida a cidade até nível 3, até 3.500 pés, a gente estava dando 0 no 3, a gente retrasou com o Romeu Vitor 1 no 0, próximo a Vera Cruz, mantendo no meu pé, após autorizado nível 1 no 0 5. Controle, Oxana 6315. Qual tempo do trânsito? Oxana 6315, pode levar na proa de Máxima. Oxana 6315, aguarde. M3 no 5, estou precisando do Mótima. Mótima, M3 no 5, obrigado. Mas minha filha, M3 no 5. Bono 964, 5 na frente, ingressa a via Juliette, autorizado Juliette, posição 02. Tá 3193, mantém a posição. Salvador, boa tarde, tá 3193, onde espera da 19? Tô 3193, autorizada na área de colar, pista 10, vento 120 graus, 12. Ali da cola, 10, tá 3193. Muito obrigado, boa tarde. A 326, afiane identificação da SB chegada a Mari para nível 050, o ajuste Salvador 10-1-3. Zero 02, combate final, chame a torre 118, decimal 95. Vai, chama a torre 118, mas... Corre, rumba 02, está na sinal, trem baixado e travado. Pumba 02, quem negar no 03, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 099. Pumba 02, pouso autorizado. Dado a subida para o nível 105, posso para avançamento. Turno 93, decolou 39, 1208, controle Salvador. 208, obrigado. Torradar na decolagem, sobe via da El para o nível 360. Via da El para o 360, até 3093. Dael Coral. Dael Coral, graças. Puma 02, vamos com a 3, primeira esquerda.